Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Como aconteceu no tempo de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Todos comiam, bebiam e se casavam, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e causou a morte de todos. Será como no tempo de Ló. Todos comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, caiu do céu uma chuva de fogo e enxofre e causou a morte de todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se revelar. Naquele dia, quem estiver no terraço, tiver bens dentro da casa, não desça para buscá-los. Também aquele que estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura salvar sua vida, vai perdê-la. E quem a perder, vai conservá-la. Eu vos digo, naquela noite serão duas pessoas na mesma cama. Uma será tomada e outra deixada. Duas mulheres estarão moendo, uma será arrebatada e outra deixada. Os discípulos lhe perguntaram, onde, Senhor? Jesus lhe respondeu, onde estiver um cadáver, ali também se juntarão os abutres. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mas o Senhor virá, Ele não tardará, e eu seja santo, santo, santo, pois Deus é santo, santo, santo, e a santidade da minha vida, prece o Senhor, e Ele logo virá. Sentando, mas o Senhor virá, mas o Senhor virá. Ele não tardará, e eu seja santo, santo, santo, pois Deus é santo, santo, santo, e a santidade da minha vida, apresse o Senhor, e Ele logo virá. E é isso justamente que nós acabamos de cantar. Mas o Senhor virá. E Ele não tardará. Que eu seja santo, santo, santo. Como é que canta mesmo, Dom? Deus, Deus é santo, santo. Cantando. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. E eu seja santo, santo, santo. Pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida, abrace o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, mas o Senhor virá, e Ele não tardará. E eu seja santo, santo, santo, pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida, abrace o Senhor e Ele logo virá. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Você sabe que não fomos nós quem escolhemos as leituras. São as leituras próprias do dia de hoje, inclusive hoje é uma sexta-feira. Não é domingo. Nós escolhemos as leituras. São as leituras da sexta-feira, da 32ª semana do tempo comum, que é esta que nós acabamos de ouvir. Então você pode acompanhar pelo seu evangelho, pela sua Bíblia. Evangelho de São Lucas, capítulo 17. Começa no versículo 26, que diz, como aconteceu